01 autorizado a redecolar da pista no zero, vento 180 graus com uma dúzia de nós. Ciente, o TAN 3897, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 020, tem um bom voo. Voo 1940, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trivi. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa direto Bridge. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5523. Correto, 5523, portão 03, chama pronto, gol 1940. Chama pronto, gol 1940. Decolve 24, controle 20, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, uma boa. Controle, boa noite, voo no 601, passando 1400 pés, estrutura da EL. Boa, voo no 601, contato radar, estou para nível 360. Nosso nível 360, voo no 601. O Xené 6259 autorizado, chama pronto para o táxi. Uno 567, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288, 1260, com o centro Recife, com 567, boa noite. Charlie 1397 autorizado, né, decolar. Pistão no zero, vento 180 graus com 15 nós, com 15 nós. Qual é a proa, Mike? É golpe? É a proa de Bosta. Tudo pode entrar no Bosta, né? Bosta, aí. Autorizado, Mike Eco Alfa. Mike Eco Alfa. Mike Eco Alfa. Mike Eco Alfa. 4 horas de autonomia, alterna Galeão. 7 decolou 28, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, obrigado, boa noite. Bom voo. Pátio, controle, possibilidades do 3890, voar direto da EL? Autorizado da EL. Voando da EL, 3890. É que é qual para Salvador? Confirme a magnética que está mantendo agora. Zero, essa é a proa de Cubó? Não ia pela Golf 677? O Mike Eco Alfa, vou ir direto ao Arubi da presente. Avistando, Niariete, 3603. 3603, chame a torre, 18612, eu tomo pouso. 18612, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, está 3603, a passão de ATR. 603, abaixar e travado. Positivo. Entra 3603, altímetro no 020, 1020. O vento 170 graus com 13 nós, com 13 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso na 10 com 1020, está 3603. Cristina 6259, após a passagem do tráfego na curta, após ali mantém cabeceiro no zero. Confirmando, é o gol 19940, pushback funcionamento. Afirmativo, 03, 940, tá bom. Autorizado, chama pronto para o táxi, gol 19940. Tá autorizado, vai chamar para o táxi, gol 19940. Meia 03 no solo 34, à direita, 12 no novo solo, boa noite. Três 8 9 7, chama agora Recife, na frequência 1251 e alternado no 3325. 251-3325, obrigado, boa noite. Boa noite. 3603, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, portão 612, 3603. Décimo 9, decolos 36, controle 120, décimo 8, tão bom, vai, boa noite. 08, igualmente. Motor gol 1940, agora pronto para o táxi. Estamos com 180, pessoal a bordo. Espera de quanto autonomia, alternando o caminhão. Ignacio, escuta. Bom, Boa noite, a Chanel 6259, contato radar, autorizado Leida, suba para o 360. Leida 0, ciente, autorizado, linha decolada, pista no zero, vento 170 graus com 10 nós, com 10 nós. O Mike Eco Alpha está agora a 55 milhas do estado de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame Ilhéus na frequência 120.1. Salvador, muito boa noite, é o Gol no 884, sempre tem informação, Tango. 3197, boa noite, pronto, cópia, Galeão. Positivo, senhor, na sua escuta. 3197, autorizado, Galeão, nível é o 380, via rota up, Zulu 10, SMAP, após SMAP, direto, Lúvito, após Lúvito, direto, Barbacena. Decolagem da pistão no zero, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda voa direto Bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5526. 380 aprovado, rota do plano, Upper Zulu 10, SMAP, depois Cuxo e Barbacena, da El, Leda, Bridge. 5526, 120.8, nosso controle. Correto, 5526, 120.8, portão 08, chama pronto. Portão 3197. Sim, senhor, chamaremos. Muito obrigado. 5-1-3325-6259. Voo 1-884, voo direto em TAP, está presente. Está presente em TAP, voo 1-884. Solo 3603. A saída prevista para Guarulhos é a da Euleda? Afirmo, da Euleda. Valeu, né? Obrigado. Zona de Lono CSFG, contato Bitsic, chegada Mari, vista para 3000, ajuste no 021. Vista 3000, chegada Mari, certo. 3, puxa acionamento no 019. No 273, autorizado, chama táxi. Tem, chama táxi, 273. Estou no 940, chame Recife agora, frequência 1251 e a alterna 3325. Agora Recife 251, alterna 13325, voo 1940. Voo no 884, está livre, afinal de contas, informe estabilizado. Deck é para estar estabilizado, voo no 884. Voo no 776, número 2, para aproximação, desça via para 2000, informe no localizador. É, para o 776, descer via 2000. Afirmo. Via 2000, vai para cá, localizador, já desceu.